Abre Louco, Augusto no beat, nas picape, meu parceiro Birimbau, tá ligado? A rua é nós, irmão, até o final. Na mesma medida, na mesma batida, tiozão. Daquele jeito, é a sua, é a favela, ladrão, é o rap. Firma! Foda-se a oposição. Na rua brilha os canhão, na risca só criminoso, papé reto, seus cuzão, safado não abraçou papo. Tomou 30 na cara, tarado é 4 quina, cadeia na seita, falha pros cu. É apologia, vai falar que o som não presta. Nós o terror da mídia, o discurso da favela de quem foi pra rebento com R10 carregada no braço, a tatuagem. Se eu recuar, me mata, meu rap é poesia. Protesto, luta, guerrilha, é pelos que se foi por nós, defendendo sua quadrilha. Só fé, Deus que me guia na minha trajetória. Ele que abriu o mar, não vai me abandonar agora. A vida, parça, não volta, sabedoria, ladrão. O que se faz aqui se paga, disciplina, vê a milhão. O expresso tá boladão, atravessou, vai voar. Essa favela tá palmeada, só fura peito envergado. Os beco forte armado, só bico de precisão. A boca todo vapor, atividade, irmão, tampou. Operação, o crime não é carrossel. Os projetos é de fuzil, fal, a cena é triste, meu fiel. A polícia cercou o morro na pista, só concentrado no moio. É só papo, só quem é, fecha aliado de Ruger, pente alongado, cumprindo mais um plantão. Sempre atento a todo instante, se brotar é só rajadão. Pobre louco até morrer, na pureza, meu fiel alemão. Pagou pra ver, foi pra casa do chapéu de AK-762.30, lança granada. Quer de recolher, o bode é do mete pau. Pobre louco até morrer, na pureza, meu fiel alemão. Pagou pra ver, foi pra casa do chapéu de AK-762.30, lança granada. Quer de recolher, o bode é do mete pau. Pobre louco, pobre louco até a peça tá na cinta. A peça tá na cinta. A peça tá na cinta. Peão na quebrada, se deve pagar, parceiro. O crime não é conto de fada. Na rua, vários de touca, de chapéu atolado, vai achando que é mamão. Vários desacreditado, não assustando, safado. Quando os meninos invadem, pesadão, tudo de glock. Certo é o certo, vai por mim, pros que sonha e vê meu fim. Nós tá trabalhando dobrado. Respeito, humildade, foco, nós tá concentrado. As cadeia tá nada fácil, liberdade pros irmãos. Um salve ao crime organizado, um salve aos que fecha jão. Foda-se os contra ladrão, aplauso pro resgate. 4 bicos, 6 falcão, 8 colete, 2 na branca em Colômbia, tá com nós. Missão executados, a gente cagou na roupa quando viu os fura-lata. Hoje o frevo é na quebrada, por conta do paizão. Segurança reforçada, só bico de precisão. Nunca pisar em um amigo, a cara é respeitar. Nós agir é na pureza, vacilão, toma de AK. Jamais vamos aceitar, acatar as decisão de quem age só na maldade, sem fundamento. Primão, cagueta é sem perdão. Tarado é esculachado, noiado. Beija a lata, vai de encontro com o diabo. Azul a mesma frequência, mesma batida. Sempre atravessou as barricadas. O bicho pega chapé quente, nós é o elo da corrente. Atividade dobrada, mais um dia de plantão. Com R10 adaptada, nessa vida nada é certo. Cada um faz seu papel, quem não pode errar sou eu. Lealdade ao meu fiel. Aí choque, tô ligado que o rap tá do outro lado, tá ligado? Esse bagulho é minha vida. É nas dificuldades que cê sabe quem é quem, ladrão. A chapa é quente. Vivo somos temido. Morto somos lembrado, tá ligado? Porque nós é a revolução. Nós é a revolução. Branco em Colômbia vez o Lossi. Bora pra cima do problema. Irmão que é irmão nunca abandona. Irmão de fé, só fé, irmão. Assim que é, Centro-Oeste. O rap tá do outro lado, nós não tá de chapéu. Quando eles brotou aqui, senti o brilho da Zimbel. Do apetite dos meninos, que faz acontecer. Preparado pra matar, programado pra morrer. O toque é de pode recolher. Na boca só fuzil Val, mais de 100 mano armado, atividade total. Cada um no seu quadrado, cada um faz seu papel. Alma de guerrilheiro, combatente fiel. O crime é carrossel, vários Judas traidor. A maldade tá no olhar, inveja gira o tambor. Minha mãe sempre falou, meu filho toma cuidado. As ruas é cheia de surpresa, o perigo anda lado a lado. Vários que foram de embalo, vários não pegou a visão. Robô desfalcou a banca, a disciplina cobra jão. Vários por fama, nem emoção, porra nenhuma. O crime é claro, na mão a 762, mira laser, pente envergado. Maca personalizada com a sigla da facção. Só cria dedo nervoso, cumprindo mais um plantão. Os 90, até o final.